do lado de fora aqui do presídio, o buraco onde os presos fugiram. Que sete detentos fugiram, de acordo com o investigador e superintendente. Para ganhar a liberdade forçada, os detentos cavaram um pequeno túnel. Os policiais só perceberam ontem à noite. É madrugada, 3h15, Senado louco. Atividade no barraco junto aos cabuloso. O chão cavado, vários anos dedicado. Mesmo sonho condenado, esquecido na cadeia sem massagem, amigo. Só tem bandido reunido, mesmo pensamento. Como é que tá o mundão? Tô sem noção do tempo. O sofrimento por aqui é diferente. Na casa do diabo, dona morte sempre tá presente. Vai, quem vive por aqui não tem futuro. Guardado, condenado, faz castelo sempre olhando pro muro. Engole orgulho e não assunto ideia fraca. Sujeito corre junto e faz valete na comarca. Disfarça, de longe os pés de porco tão atento. Suspeita é natural, só vamos ganhar tempo, pois vacilo é fatal. Quando chegar o momento, caio dentro pro arrebento. Sem lamento, louco, 100% eu. Fiel ao movimento, corro junto. Lá fora o bicho pega, no vacilo é cadeia, eu luto. Nasci no fundo da maldade, nessa terra de Deus. Virei ladrão na opção que a sociedade me deu. Chegando a hora, tatu já tá aberto. A cada 2 minutos desce um mano, liberdade tá perto. Não tem engano e sigo reto no buraco. Caminho apertado até o final que sai pro mato. Escapo, meu corpo todo dói, mas tá valendo. Aqui não tem herói, guerreiro no veneno. Vai vendo, sorriso firme, sensação de liberdade. O medo ainda existe, boto fé na atividade. Seguindo na vantagem, chego a pé na avenida. Armado de bicuda, dou uma sorte no latô de casinha. Passei serol num estudante boca aberta. Seu último destino foi cruzar na minha reta, cena certa. Cortei vários reais na sua carteira. Com a roupa do finado, não dou milho que saí da cadeia. A lua cheia ilumina meu caminho. Obrigado, meu senhor, não me deixou sozinho. Na bota vou seguindo até a entrada da cidade. Uma moto com 2 manos me ganhando, vem cortar minha passagem. Na atividade o garupa dá um salve. Maluco é assalto, passa a bolsa e não reage. Meu instinto foi fugir procurando a minha bicuda. No estalo eu senti um beliscão na nuca aí. Madrugada, 2 indivíduos chegaram e um deles sacou de uma arma de fogo e disparou contra. Os criminosos fugiram após o homicídio e a polícia militar que fez o boletim ainda não sabe o paradeiro dos assassinos.